Nasce viva São João Batista! Viva! Viva o dono da casa! Viva! Viva o pessoal todo que aqui se acha! Viva! Viva Santo Antônio que já passou! Viva! Viva São Pedro também! Viva!